شم وكميام النشام beija na boca, me ama no chão. Me suja de capim, me põe o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Quando tão louca, me beija na boca.